Táxi! Táxi! Táxi! Boa tarde! Mas não tenho a honra de o conhecer. Não precisa de se desculpar. A honra é toda minha. Mas... Só lhe queria perguntar se tem lume. Táxi! Táxi! Táxi! Vê-se perfeitamente que não fumo. Eu também não, infelizmente. Só queria saber se tem lume em sua casa. Mas que pergunta! Táxi! Táxi! Não procure desculpas. São coisas que acontecem a gente muito como deve ser. Táxi! Táxi! Táxi! Táxi! Táxi! O inverno está a começar mal, não acha? Sim. Um tempo que não deixa um cão pôr o nariz de fora. A quem o diz? E tu, por favor, não te metas nesta conversa. Não disse grande coisa. Táxi! Não disse grande coisa. Táxi! Só disse... Táxi! Estava a falar sozinho. O que é que estava a dizer? Estava a dizer... Brr, brr, brr. Lá isso, não se pode dizer o contrário. Brr, brr, brr. Mas enfim, não nos podemos queixar. É próprio da época. Um belo tempo para a consoada. Táxi! Táxi! Táxi! Táxi! Sim, há bocado foi o senhor que disse. Um tempo que não deixa... Um cão pôr o nariz de fora. Exatamente. Disse-o e mantenho o que disse. Táxi! Táxi! Um cão, vá lá. Mas uma família inteira... Bastante inverosímil. Táxi! Táxi! Evidentemente, há a crise da habitação. Mas enfim, um dia como o de hoje, Deus não abandona os seus. Táxi! Táxi! Enfim, o exército de salvação... Não é para os cães. E depois, há os pórticos das igrejas, as entradas do metro, as pontes... Pois claro, pois claro. E a própria Sagrada Família não dormiu bem, também ela ao relento. Táxi! Táxi! É verdade que foi no Egito. Temperatura ambiente... Um pouco de campismo. Táxi! Táxi! Mora longe? Longe, não é bem. Enfim, moro nos arredores. Táxi! É para onde? Para os arredores. Por favor, este táxi é seu. Foi o senhor que o chamou. Mas não, que ideia. O senhor estava aqui antes de mim. Não se desculpe, entre lá, por favor, é o mínimo. Veja que estou encantado. E depois, a uma delicadeza, responde-se sempre com outra. Qual é a morada? Rua Grande, número 1. Mas o senhor, para onde é que vai? Eu acompanho. Oh! Vou consigo. Olha, tem um cão. Este motorista tem um cão. E o senhor não tem? Eu cá vivo sozinho. Absolutamente sozinho. E a casa é bonita? Uma moradiazinha modesta. Não tem que se desculpar. Estão à sua espera para a consoada? Não. Não estão à minha espera. Não espero ninguém. Vivo sozinho, já lhe disse. Não tem que se desculpar. Toda a gente pode repetir-se. E então a árvore é para quem? Para mim. Todos os anos penduro os brinquedos da minha infância. Era uma criança modelo. Eu não estragava os meus brinquedos. Estão hoje ainda completamente novos. Nunca brinquei com eles. Todos os anos metia-os numa gaveta para o ano seguinte. É necessário termos sempre brinquedos diante de nós. E tenho centenas de velas, mas nunca as acendo. uma vez que tenho eletricidade. E depois vou ouvir na rádio a Missa do Galo. Escuso de me deslocar. E depois vou ler um bom livro e adormecer. E o peru recheado? Claro que não me esqueci dele. Aliás, tenho perus vivos em quantidade. E depois castanhas aos milhares. Tomo as minhas precauções. Se vier aí uma guerra, oh, nunca se sabe. Fez muitos abastecimentos? Muitos, muitos. Também não. Mas enfim, as guerras de hoje só duram poucos anos. Claro. Devia ser mais complicado durante a Guerra dos 100 anos. Que Deus nos livre de semelhante calamidade. E a sua casa? É grande? Espaçosa. Tem um quarto de hóspedes? Não. Tem um sótão para uma criadita. Mas as criaditas de hoje têm cá as suas exigências. Também não tenho jardineiro e, no entanto, tenho um jardim. E há uma casota? Perdão? Uma casota? Uma rica casota? Perdão? É um motorista que está a perguntar se o senhor é rico. E o que é que ele tem que ver com isso? Olha que pergunta. Rico. Claro, não sou tão rico como Creso. Mas enfim, também não sou tão pobre como Job. Estou no meio, pronto. Não nado em dinheiro, mas não me falta nada. Aliás, em minha casa é um princípio. Nunca se ter falta de nada. Contentarmo-nos com o que temos. É o que é preciso. E se não se tem nada? Nada, vendo bem, sempre é alguma coisa. Pouca coisa, claro. Mas vendo bem, hã? Pouca coisa é melhor que nada. Grande Rua número 1, cá estamos. Cheguei. Continua com o táxi. O que é que quer que eu faça dele? Oh! Tinha-o chamado para si. E como viemos juntos, porquê é que não hei de sair também? Mas o meu amigo não está bom da cabeça. Eu não tenho pressa, mas o taxímetro está a marcar. Ai, desculpe, mas o que é que o senhor quer? E depois estou atrapalhado? Dá-me licença. Vou ver na sua algibeira. Dá-me licença de ver na sua algibeira. Isto não tem importância. Tome lá, senhor taxista. Hoje é dia de festa. Fico com o troco. Obrigado. Mas deu-lhe 1000 francos. Pouco importa. O gesto é que conta. A maneira de dar vale mais do que aquilo que se dá. Mas enfim, eu cá não sei. Mas é uma loucura. Quem é você? E para onde é que vai? Para a sua casa. Vamos lá ver, meu amigo. Meu pobre amigo. Eu não o convidei. Um simples esquecimento? Como é que um amigo como eu podia ficar zangado consigo? Mas eu não sou seu amigo. Mas eu cá sou. Sou seu amigo. Acabei de dizer. Meu amigo. Meu pobre amigo. Mas eu disse isso de brincadeira. Com um tom de menosprezo. Como é que eu podia ficar zangado? De que é que anda à procura? A minha chave. Saia! Está a ouvir? Mal entrei. Mas aqui estou em minha casa. Claro, e eu também. Eu estou em sua casa. É por isso mesmo que o censuro. Eu cá não diria o mesmo. É muito bonita a sua casa. Muitos parabéns.